caverna. Não se desespere, confia, mas espera em Deus e Ele vai agir. Não te preocupa, Deus está contigo. Sonda o teu coração, Deus não te esquece, não. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua vida. Vai curar tuas feridas. Vai curar tuas feridas. Tua angústia terá fim e você vai prosseguir. Sai da caverna. Pode sair, Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Precisas ter medo, ninguém vai te tocar. Deus não vai te abandonar. Não fique triste, a vitória está tão perto. Mesmo em meio ao deserto, a fonte vai estar lá. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua vida. Vai curar tuas feridas. Vai curar tuas feridas. Tua angústia terá fim e você vai prosseguir. Sai da caverna. Sai da caverna. Sai da caverna. Pode sair, Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Pode parar.